os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Tinha que ser. E atenção que não sou eu que estou ali. Não estou no computador, foi a Rita. Hã? Bem, bem-vindos a mais um programa do Quando os Macacos Dominavam sempre o Mundo. Sempre a humilhar-me, Joana. Sempre a humilhar-me, a sério. Já começas? Sério. Não, tu é que começas. Hoje não dizes que eu tenho amigos, mas dizes que eu não sei mexer nos computadores. Também posso dizer isso, não sei, tu é que sabes. Está bem. Rita, assim. Que tema temos hoje? Deixa-me só dizer, pronto. Diz. Pedimos desculpa por entrarmos é com 41 minutos de atraso. 42, segundo o nosso relógio. Não, 41 ali o computador. Está certo. Eu filmo mais no computador, apesar de ser info excluída. Mas estamos aqui a falar mal da ameixa, que acabou de entrar. Ou podes o tempo todo, não. Mas nós gostamos muito da turna, por isso cedemos agradavelmente o tempo e sabemos que foi um bom momento radiofónico, aquele que houve aqui agora, antes, no Teorias da Fruta. Mas sim, estavas a dizer. O tema, vamos falar do tema. Sim, tema, e do nosso convidado. O nosso convidado, que já aqui está, mas está muito silencioso, muito pensativo. Ainda não anunciamos, é normal. Claro. Mas sim, o nosso tema de hoje são, aliás, os mestres da música portuguesa. Tens assim algum que tu consigas nomear como o mestre, não, o expoente? Não, sou capaz. Não sou capaz, mas eu acho que o meu preferido acho que é o Jorge Palma. O Jorge Palma. Sim, mas não posso dizer que é maior do que os outros. Não posso dizer isso. Mas pronto, podemos falar agora do nosso convidado, não é verdade? Podemos falar do nosso convidado. Olá, boa noite. Senhora. Boa noite. Ele já está aqui no estúdio. Tens que apresentar primeiro, então. Têm que começar. Ele é um locutor profissional. Isto até parece falta de profissionalismo da nossa parte. Ah, desculpa. Não, eu acho que vocês estão muito bem. Obrigada, Henrique. Obrigada. Bem, nós temos aqui Henrique Vilaça. Eu com a vossa idade era um tosco e continuo a ser um bocado tosco, mas. Com a nossa idade? Sim. Então. Sim, porque ele é mais velho. Ah, claro que sim. Não se nota muito, mas... eu hoje vou fazer um ótimo programa, sim senhora. Ele pronto, apesar de ser mais velho, nós conseguimos ver que o Henrique é uma pessoa de extrema juventude em termos de personalidade. Sim. E que, pronto... Por acaso não me parece. Por acaso, não, eu até acho que envelheci... quer dizer, eu tenho ali um lado infantil grande, mas por outro lado também sinto que fui velho muito cedo, já era muito velho. Aos 19 anos já era muito velho. Em compensação, agora aos 30, sinto-me também sinto-me um bocado criança também em certas atitudes, em certos comportamentos. Também é aquela coisa de não teres. Mas não é uma crise de meia-idade ainda. Não, eu acho que já é o começo, está-se a preparar. Não, esta aparentar-se a criança tem a ver com a moralidade. Não tem uma moralidade bem definida e acaba por ser guiado por impulsos e por. Estás a perceber? É mais isso. Pronto, e nós ainda não dissemos, pronto, o Henrique Vilaça é o locutor da rádio Paraíso Sonoro e costuma acompanhar-nos aqui na RCFM, no Preso na Placenta, todas as terças à meia-noite, sim? Sim, mas vai começar um bocadinho mais tarde, não é? Um bocadinho mais tarde, pois, claro, isto é... Não, talvez não. Não. Nós vamos ficar horas, não é? Nós, ao contrário de outras pessoas, entramos a horas. Mas sim, e Henrique, consideras assim alguns... Quem é que tu consideras que são os mestres da música portuguesa? Eu não sei, se calhar... Eu às vezes sinto que se calhar posso ser um bocado injusto em relação a fado. Eu não gosto de fado. Não gostas? Não gosto de fado. Mas lá está, eu não é aquela coisa que me diga assim muito. Mas por isso, logo aí, se cá estou a deixar de lado alguns mestres, não é? Porque sim. Se não gosto de fado, estou a menosprezar o género e. Mas. Depois... Não, ao mesmo tempo, quer dizer, há mais gente, não é? Não sim, é só... sim. Eu, mas, por exemplo, o Sr. Carlos do Carmo. Tu falaste. É um mestre. Pois lá está, mas é fado. E eu não gosto muito de fado. Quer dizer, eu admito que são mestres, mas não gosto muito de ouvir. Portanto, vez também estar aqui a dizer que o Carlos do Carmo é mestre e depois não ouvir, pois. Não parece assim muito honesto. Eu gosto bastante do Jorge Palma, tu falaste do Jorge Palma há bocado, é realmente um dos meus mestres. Eu gosto de meter as coisas assim. Quando falamos em ser o melhor ou ser o. Eu não gosto de. Quer dizer, é o melhor para mim, mas o melhor para mim pode ser o pior para ti. Claro. E portanto, quando eu falo de mestres, eu gosto. Ou quando eu falo de artistas ou de músicos, os meus músicos, gosto deste conceito. E o Jorge Palma é realmente um dos meus músicos. Dos teus preferidos. Um dos meus preferidos, sim. Então agora falta saber o da Rita. O da Rita. Olha. Mas há mais, há mais. Ah, mas a Rita, desculpa, diz. Não, não, Henrique, por favor. Tá. És o nosso convidado, por isso. Não é? Claro. Obrigado, tens prioridade. Obrigado. Assim um bocado. Não, diz. Continua, estavas a falar do não, Jorge este, Palma. Não, há o Jorge Palma, mas depois há outras coisas. Há outras coisas. Eu gosto bastante do Manel Cruz e dos Ornatos Violeta. Foi uma coisa que. Os Ornatos Violeta, pronto, quando tinha a vossa idade, era só. Estavam a bombar. Exatamente, era só Ornatos. E agora as reedições. Eu comprei a reedição porque. Mas aquilo está. É uma nostalgia, não é? É um bocado, mas eles mereciam muito melhor do que esta caixa de reedição. Aquilo está uma merda. Compraste? Não gostei nada. Compraste? Sim. E então? Não gostaste? Eu já tinha os dois álbuns. Está bem que não dei dinheiro por mal emprego porque é Ornatos, não é? Uhum. E o preço não é muito alto, é 19€. Mas eles mereciam mais. Eu não me importava de dar 90€ e ter uma. Por acaso, sim, porque. A vida está difícil, a rádio para isso não me paga muito bem, mas também não mereço mais. Por isso é que estás a fazer agora um part-time na SFM, não é? Não, não é mesmo part-time. Eles pegaram, eles ouviam aquilo de madrugada e pegaram naquilo para fazer. É uma mistura. Aquilo são realmente cenas que aconteceram durante este. Ou seja, eu trabalho na Rádio Paris Sonora desde 1999 e aquilo são cenas que aconteceram e eles reinventam. Não reinventam, mas apresentam aqui na SFM certos episódios da. Rita, está tudo bem. Está tudo ok, tudo operacional. Claro que a minha participação. O meu trabalho na Rádio Paris Sonora, nas madrugadas da Rádio Paris Sonora, não é só aquilo, não é? Que as pessoas não é só aqueles episódios. Há muitas madrugadas que são normais. Mas como deves compreender, em 11 anos... 11, não. Em 12 anos, muita coisa acontece. E pronto, cá porque... Então, e eles pegaram que acontece durante 12 anos? Acharam graça e depois falaram comigo e fizeram esse programa que é o Preso na Placenta. E eu acho que eles estão a fazer um bom trabalho. E não todos estão. Embora a história... Aliás, acho que o mérito é mais deles do que o meu, porque a minha história é muito interessante. Eu sou um tipo muito interessante. Mas já lá que é o que eu convidei a Rita quando ela me convidou. Eu não vou dizer nada de jeito para o programa. Mas... Não, mas já. Mas de qualquer das maneiras... É uma honra para nós ter-te aqui. Muito obrigado. Já... Eu estava a falar do... desculpa, só dava um apontamento. Eu preferia dar mais dinheiro e ter uma reedição à medida dos Ornatos do que aquilo. De qualquer das maneiras, pronto. Mas também olha, eu acho que tem a ver com... Não quero interromper ninguém. Atenção. Nós já voltamos não, é que eu nas madrugadas estou sempre sozinho. E não estou habituado a falar com outras pessoas. Eu acho que nós é mais ao contrário, e, não é? E acabo por atropelar as outras pessoas. Portanto, peço imensa desculpa, Rita e Joana. Estava a dizer que já voltamos à conversa aqui com o senhor Vilaça. Era verdade. E já, pronto, veio a propósito, estávamos a falar disso. Vamos pensar um bocadinho no Manel Cruz. Sim. Eu trouxe, assim, eu estava para trazer Manel Cruz sozinho, só que depois lembrei-me. Não, espera aí, o Pac-Man também é um senhor, então vou juntá-los e pronto, e ficam já os também dois. Também é um bicho amarelo glutão. Sim, verdade. E então ficam já dois senhores a passar. A música chama-se Fora de Combate e é do álbum Foge aos Bandido. Ok. Vamos ouvir. Todos os dias, de todos os da guarda é uma puta de mãos compridas, maquilhagem carregada e dar na fruta. A puta. Barata, desvarada, escanzelada, nas veias a vias de sangue, corre e se puta. Ela ama, pelo menos diz que sim. Eu sinto mesmo por ela, à noite fica à espera que ando pela janela, conta histórias doidas enquanto me adormece. E eu sorrio, cada um tem aquilo que merece. E bebo as palavras, quase que me engasgo, que são belas, espero nelas sem fartar. Se quase nunca me fartar. Podíamos ficar nisto o resto da noite, em lugar nenhum, no meio de um sonho, no meio de mim, no meio de ti. E arrancamos o resto do papel de parede. Vamos rasgando bocado a bocado. Escrevemos frases chungas com um calhau caiado. 4, 5, 6. Cantamos a música dos shows lá fora e dançamos a nossa valsa tão desengonçada. E duvidamos de saliva até irmos ao tapete. Já são 8, 9, 10. Estamos fora de combate. Para de chorar, carrega no batom abusa do verniz, põe os pontos nos is, nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Para de sorrir, exibir a tua felicidade. Só por leviandade se pode sorrir assim, num estado de graça que até ofende quem passa, como se não haja queda no universo e a vida seja moeda sem reverso. Por isso para de sorrir, não abuses dessa hora, ela pode atrair. Sim, foi verdade. Esta... Nem Deus tem o dom de escolher quem é que vai ser feliz. É o que ele diz agora no fim da canção. É. Então, gostas dessa frase? Achas que é verdade? Deixou-te pensativo. Nem Deus não. Principalmente Deus não tem esse dom. Mas, que é mais por aí. És ateu? Sim, não acredito em Deus. Pronto, então nem então, existe um Deus para ter dom. Então, se formos aí. Pois, claro. O que é que te move, Henrique? Olha, o que me move, pouca coisa me move, sabes? Agora, se a pergunta é o que é que te faz viver? Não, assim, o que te move, porque no caso das pessoas que têm crenças, o que as move é isso mesmo, é a fé, é acreditar em Deus. Epá, eu isto pode ser assim um bocado... Tá, pode ser outra religião. Não tem. Pode dar assim um tom um bocado pesado, mas... A música pode ser uma religião. O medo... Não, e essas coisas... Às vezes nós conseguimos... A música pode salvar... Não pode... Salvar vidas, não digo, mas pode salvar dias. Sim. Eu, para mim, acho que o mais... Pode salvar horas... O que eu tenho mais perto de uma religião, acho que é a música. E, portanto, quer dizer, e isso também é importante. Se tu consegues estar ali um tempo melhor contigo próprio, é bom. Mas, já vais ver o que é que me move. Às vezes é o medo de morrer move as pessoas. Um bocado, o medo de morrer. Parece que não, parece que é uma coisa que aprisiona as pessoas, mas não, pode ser o contrário disso. O medo de morrer. Achas pode, que move? O medo de morrer pode mover as pessoas, porque a questão é essa, é que não tem assim grandes não há assim nada de muito estimulante na minha vida, mas o medo de morrer faz com que acorde todos os dias e depois mais tarde. Acorde todos os dias bem tarde, não é? Ah, mas no sentido porque, em que tens mais urgência de fazer as coisas, assim, é os horários. Tenho o fuso horário assim um bocado trocado. Estranho. Ah, pois. Bem, a parte boa é que perco os programas da manhã. São péssimos. Na regra geral ou estás a falar de da rádio. Não percebi agora da rádio para isso. Não, porque os programas da manhã da televisão. Ah, da televisão mesmo. Porque, falar da rádio. Porque essa hora tento dormir, o que também é difícil. Aliás, eu nem sempre tive nas madrugadas da rádio. Há bocadinho estava a dizer que tinha sido 12 anos, mas não foi. Os primeiros dois anos estive a fazer rádio normal. Animação à tarde. Sim. E então, como é que foi essa experiência? Aquilo que eu faço à noite também é animação, mas, apesar de não se notar quase nada, eles chamam aquilo de animação. Enfim. E depois a ir para a noite costuma assim um bocado, porque acentuou uma. Eu digo, eles até depois já tiraram esta parte que eu disse isto, acho, uma vez no ar. Aumentou aquela sensação de estar fora do mundo, porque tu acordas, tu estás toda a noite acordado, quase, e depois tentas dormir, mas já ninguém está a dormir, já ouves gritaria, já ouves. Quer dizer, é um Ficas sem dormir quase um dia. O horário é uma coisa que me incomoda bastante na minha vida. Tens o sono leve? Sonho muitas vezes. É engraçado que eu quando era adolescente, lamentava imenso não sonhar. E os meus amigos contavam sonhos e eu lamentava imenso não sonhar. Hoje é ao contrário. Hoje sonhas mais? Hoje sonho mais e começo logo a sonhar. Começo logo a sonhar e aí 10 minutos de sono já estou a sonhar. Pesadelos? Não. Que é uma coisa estranha. Não, sonhos muito, muito estranhos. Sonhos muito estranhos. Coisas muito assim. Fragmentos de memórias e às vezes até de canções já aconteceu. Coisas muito estranhas que se calhar não canções entendi, como nem, assim? Também já me aconteceu. Também não tenho interesse de estar aqui. Estás a ouvir uma música, estás a cantar essa música. No sonho lembras-te dessa música. Lembro-me dessa música. Também já me aconteceu. E às vezes desde que não cantes a dormir. Construímos imagens em relação às músicas. Às vezes acontece. Não sei muito bem. Não vos acontece. Ficas com um videoclipe a desenrolar-se no teu sonho. Não, mas às vezes nós fazemos videoclipes. Nós fazemos videoclipes das músicas que ouvimos. Sim, e depois. E depois os sonhos, como é o inconsciente e estamos noutro nível lá, acaba por a imaginação acaba por criar essas imagens assim, um bocado estranhas. Não sei, o que eu me lembro de sonhar com músicas é, imagina, uma música de fundo, estar a acontecer qualquer coisa e estar uma música de fundo. Não me lembro de criar um videoclipe. Mas acaba por ser mais ou menos isso. Se tens uma banda sonora para o momento, as imagens que tu vês podem acontecer. Não, mas é que é tudo tão real, às vezes, que é mesmo, imagina, eu estar a sonhar que estou num café. É uma realidade. Não é assim nada. Bem, nesse sentido, não é nada muito criativo, percebes? Não é aqui como o Henrique. Não, quer dizer, é engraçado porque eu tenho um. É com alguma mágoa que reconheço que não sou uma pessoa criativa. E portanto, ainda fico mais. Ainda lamento mais quando sonho e vejo que aquilo dava quase um filme e assim, epá. Mas já foi feito. Não, é, foi feito, mas quer dizer, epá, o meu inconsciente é que é um bom, então? Um bom cineasta, não sou eu. É tu, mas tu podes pegar nisso e... Não, eu acho que não. Acho que não. Achas que não consegues? Ah, seriamente, não tenho essa capacidade. Mas consegues lembrar de todos os teus sonhos? Há pessoas que não. Eu também não lembro de tudo. Sim, aliás, há aqueles estudos que dizem que sonhamos todas as noites, não sei se é verdade ou se não, mas pronto. Sim, mas também é normal, nunca te aconteceu acordares, lembrares-te exatamente do sonho passado 5 minutos já? Eu não te lembras nada. Sim. E aquela coisa. Eu raramente me lembro dos meus sonhos, só se for assim. Alguma coisa. Muito intensa. Muito intensa. Pois. Que eu acordo ainda lembrar. Com. Bem, esta conversa foi para os sonhos. Foi. Queres pôr uma musiquinha? Uma música que me faça sonhar. Olha, por exemplo. Não estou a ver nenhuma agora. Lamento muito. Mas podemos pôr aqui uma. Posso trazer uma música que, pronto, dá um bocado de brilho. O que é que tu achas? Sim, não sei o que é que tu queres dizer com o dar um bocado de brilho, mas se vai dar brilho ao programa, acho que sim. Não é, Rita? Sim. Acho que o programa não tem brilho, pelo menos não está a ter brilho até agora, porque o convidado também não é particularmente brilhante. Mas... Esta pessoa é muito pessimista. És muito pessimista, era isso que eu queria dizer. Sim, sou pessimista. Sabias que quando era... Foi uma coisa que foi com o tempo. Isto, o pessimismo, ou seja, eu tive que fazer um esforço para ser pessimista porque sou naturalmente otimista. E porquê quiseste fazer isso? E com o tempo, para evitar desilusões, sabes? Porque é muito mais fácil, não, mas quando és pessimista, as coisas custam de menos e talvez às vezes não vale a pena arriscar, às vezes nem vale a pena tentar. Eu sei que muitas vezes não vale a pena menos, e quando era jovem, se calhar arrisquei demais, ou tentei demais, ou sonhei demais, utilizando tantos a falar de sonhos. Se calhar por ser bastante otimista e agora sou uma pessoa mais pessimista, Sou pessimista, eu acho que não tenho, nem tenho grandes razões para ser otimista. Achas que consegui, uma pessoa... É das poucas coisas que me orgulho na vida, foi ter conseguido desenvolver o meu pessimismo. Das poucas coisas. Mas achas que o pessimismo é igual a felicidade? Na tua cabeça? Não é igual à felicidade, mas o problema é que o otimismo também não será igual à felicidade, estás a perceber? E o que o pessimismo é uma defesa. Sim. O pessimismo é uma defesa, não é mais que isso. Não achas que as pessoas, quando envelhecem, começam a tornar-se cada vez mais assim? Pessimistas. Sim, talvez, é uma talvez, tendência. Talvez. Eu acho que é uma tendência. Pode ser uma tendência. Eu tentei forçar, mas também pode ser essa a tendência de envelhecer e tornar-nos mais pessimistas. Claro que é, quer dizer, tu levas tantos pontapés e acontece tanta, sim, coisa na tua vida, quer dizer, se tu não ficares mais pessimista, se continuares otimista... És um palerma. És parvo, não é? És parvo. Não é porque acreditas na... acreditas que a vida é uma coisa extraordinária, é porque és parvo. Concordo. Bem, mas então eu espero ser parda. É esse o meu... É a conclusão desta conversa. É a conclusão desta conversa, eu acho. Sim, eu às vezes digo assim, aquelas pessoas que não têm... Que vivem, estão sempre a sorrir e às vezes... Uhum. Eu não critico, eu invejo essas pessoas. Pois. Eu invejo aquelas pessoas que se divertem muito e que... Invejo, sinceramente, era aquilo que eu queria. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que não consigo. Mas ao mesmo tempo tentaste ser mais pessimista, por isso acaba por ser uma contradição, se tu pensares nisso. Como? Porque não. Se invejas aquelas pessoas que estão sempre contentes, mas ao mesmo tempo tu forçaste a ti próprio a ser pessimista. Mas ele não queria ter desilusões. Não, é que quando era otimista não era uma pessoa particularmente feliz. Era otimista. Ou seja, é no sentido, eu não estou particularmente feliz hoje, mas amanhã estarei. Pois. E hoje eu não estou particularmente feliz hoje, mas amanhã não estarei. É essa a diferença de... Pronto, e não há nenhuma desilusão pelo meio. Desiludo-me sempre um bocadinho, mas... Não, se já estás com aquela ideia, amanhã também vou continuar a ser... Não, garanto que desiludimos menos. Menos, não é? Garanto que sim. Olha, Rita... Mas já voltamos à conversa, sim, com a tua musiquinha. Henrique, porque com certeza temos muitas mais coisas para falar. Está a ser uma conversa muito filosófica. Está, não está? Isto está a ser uma novidade no nosso programa. É verdade, estou a gostar. Normalmente somos só parvas. Hoje estamos parvas, mas um bocadinho não, mais... Não. É outra coisa que também que eu testo em mim, é esta tendência de falar sobre assuntos sobre os quais não tenho nada a acrescentar. E acabo por só despejar lugares comuns e coisas banais e... Isso não tens nada a acrescentar, como assim? Eu falo sobre os assuntos e não tenho nada de novo a dizer sobre eles, nem nada de interessante, e às vezes é só... Não, mas trazes novidade para a conversa, mas, porque tens a tua opinião. Mas é uma tentação, acaba por acontecer. Oh, Rita, Rita, tu estás à vontade para passar a música? Eu? Não, por amor de Deus. Vocês aqui tem uma coisa que é bom, é que não tem playlist neste programa. Eu gostava de ter um programa que não tive. Na Rádio Paris Sonoro nós somos obrigados a cumprir a playlist, como vocês sabem. Que é uma coisa que me chateia imenso. Não é que eu não gosto de algumas músicas da playlist, mas gostava de poder levar os meus discos e passar música. Eu acho que é esse o espírito da rádio, é para isso que a rádio serve. E portanto, acho que a playlist matou um bocadinho esse. Sim, eu acho que a playlist matou um bocado a rádio. Em generalidade. Eu concordo com isso e, aliás, é papel do locutor apresentar coisas novas ao ouvinte. Exato. E eu acho que a playlist só vê atrofiar também a própria capacidade do ouvinte de conhecer coisas novas e etc. Acho que é também estupidificar um bocado nas pessoas. Sim, se está sempre a ouvir, não... A vir sempre as mesmas coisas. Sim. E, quer dizer, o efeito de surpresa e às vezes o choque, às vezes até o desagrado. Uhum. Se estás a ouvir uma coisa, se é uma coisa que à partida não estás à espera. Sim. Eu acho que isso é bom. Porque ao menos sentes, não é? Se estás a sentir aquilo. Eu acho que isso é bom. Mas eu acho que os programas de autor vão acabar na rádio. Vão acabar? Eu acho que já acabaram, sinceramente. Eu acho que estão. Cada vez mais. Mas lá está. Se calhar é só o meu pessimismo. Não, mas irrita-me porque eles vêm com aquela perspectiva. Ah, não gostas? Tu vais gostar. Ouve. Pois. Ouve. Mas assim, acho que a rádio ganha com os programas de autor, não é? Claro e que numa, sim. Numa é uma, altura é uma em que ninguém. É trazer personalidade à rádio. Não é? Porque numa altura em que a rádio. Pouca gente ouve rádio, quer dizer. Cada vez há menos gente a ouvir rádio. Sabes que os estudos dizem que cá... Que ainda, cá mais gente? Que o número não sofreu grandes alterações. Sim, isso é verdade. Mas de qualquer das formas... Quer dizer, também há muita gente a ver televisão e a gente sabe quais são os programas, sim, que passam na televisão. Aliás, a gente sabe não, porque eu não sei. Eu não vejo televisão já há muito. E tens televisão? Tenho televisão. Tenho duas televisões, uma...

passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, portanto, hoje soube-me pouco. Pronto. E pronto, cá estamos de volta. Foi Sérgio Godinho com um brilhozinho nos olhos. É verdade. E espero que tenham gostado desta música. Hoje soube-te a pouco, Vilaça. Conta lá. O nosso silêncio na rádio. Peço desculpa, mas estive a ouvir a música e olha, foi inevitável. Para fugir da acusação que pode ser feita de estar sempre a falar da mesma coisa, eu não vou falar do otimismo e do pessimismo outra vez. Embora, eu acho que isto é uma questão central, esta do pessimismo e do otimismo. Dava um programa inteiro só sobre isso. Dava mais que um programa, garanto, Rita. Aliás, nós vamos mudar o nosso tema. O nosso tema já não é os mestres da música portuguesa. Vamos falar mais sobre isso, aliás. É otimismo. Versus pessimismo. De certeza que falarem dos mestres de música portuguesa será um tema mais interessante do que falar sobre a minha vida ou a minha opinião sobre o pessimismo e o otimismo. Mas sabe-me a pouco, lá está. Sabe sempre um bocadinho a pouco, não é? Então, e conta lá. Quem é o Vilaça quando não está nas noites, a animar as noites da Rádio Paraíso? Ora, o Vilaça é um tipo que anda por aí, dorme manhã, à tarde vai come qualquer coisa, não é? Muito raramente em casa. Aliás, também estava a falar de gastar dinheiro nos ornados de fileta, mas gasto muito dinheiro em restaurantes. Não cozinhas? Não vou cozinhar, quer dizer, cozinho mal. Prefiro, aliás, as minhas experiências de cozinha são péssimas. Tive de dar aqui, a única coisa que eu tentei fazer, tive que dar ao gato, e depois o gato ainda vomitou aquilo na carpete da sala. foi péssimo. E assim gasto muito dinheiro em restaurantes, beber café e ando por aí. Andas por aí. Passo muito a devagar. E onde costumas parar? Acabo por não passar muito tempo. Sabias que eu sempre fui um bicho muito de casa. De estar em casa e desde sempre. Até naquela fase de jovem que saía mais, e tive ali uma fase em que saía muito, e assim uma fase um bocado em que eu queria exteriorizar tudo e sair muito, etc. Pronto. Até nessa fase, mesmo assim, comparado com os outros, passava muito tempo em casa. E agora não. Às vezes prefiro ir mais cedo para a rádio. E eu detesto estar na rádio, mas... Detestas estar na rádio? Mas é aquela sensação de não estares bem em lado nenhum. Estás sempre a andar de um lado para o outro. És um insatisfeito com a vida. Eu gosto de transportes. Muito. Fazer viagens. Viagens, mas não é viagens. Eu não estou a falar de viajar para um local diferente e conhecer um local diferente. Sim, só viagem em si, de estás no autocarro. Metro, sim. Porque há aquela sensação de não estar... E é verdade, não estás sempre no mesmo sítio. Podes estar no mesmo sítio, mas estás a passar por outros... E essa sensação é uma sensação um bocado que... Há uma sensação... Dá-te... Preenche-te. É uma ilusão de satisfação. Não é uma satisfação. É uma satisfação estranha. É uma satisfação estranha. Ou de conforto. É um conforto estranho. Estás a passar por diversos lugares e não estás só nu. Apesar de estar... Estás a sentir em andamento. Estou a sentir em andamento. É uma sensação de conforto um bocado estranha, mas que me acontece e que tenho vindo a descobrir assim nos últimos tempos. Então agora gostas muito de andar de transportes, é isso? Sim, às vezes me acontece que eu tenho que sair na Praça de Espanha, que é onde o edifício da Rádio Paris Sonora. Tenho que sair, mas tenho tempo e depois acabo por... vou até a Santa Apolónia e voltas a volta. Parece que tenho um controle sobre uma ilusão de livre-arbítrio. Estás a ver? Devia sair daqui, mas vou andar um bocadinho. É um bocado estranho. E não conduzes? As pessoas, eu tenho vergonha de estar a dizer estas coisas, sinceramente. são coisas um bocado estranhas de estar a ouvir, mas não conduzo. Tenho carta, mas depois não acabei por não. Andei um bocado com o carro do meu pai, né, quando era jovem, mas depois deixei de conduzir de tudo. Não gostas? Não, lá está. Eu acho que os homens... Não quer dizer que eu... Porque eu ando de carro com outras pessoas, já, né, e posso ter um acidente na mesma. Mas eu acho que... há uma música dos Radiohead que é Airbag, do álbum OK Computer. Sim. Em que ele fala um bocado sobre isso, que é o homem não tem controle sobre aquilo. Ah, ok. O homem não tem controle sobre os carros de modo algum. E isso assusta-me muito. Acho que sim, mas estás a falar em Radiohead e música. Qual é a banda sonora da tua vida? Olha, que bela pergunta, Rita. Sim, senhor. Se pudesses escolher uma. É complicado, lá está, é complicado. Eu gosto... estamos a falar de mestres da música portuguesa, lá está, o Jorge Palma foi durante muito tempo. Não é? Gosto dos Mão Morta, até porque conseguem sempre... Há ali um lado ficcional muito grande nas letras dele. Uhum. Nas letras deles, e conseguem levar-me para muitos que não, dos quais não faço parte... isso também é interessante. Internacional, The Cure, por exemplo, The Smiths, uhum. São realmente aquelas bandas, Joy Division, talvez aquelas bandas pós-punk que eu nasci em 1981, ou seja, não apanhei, era uma criança quando essas bandas tiveram sucesso, uhum. Ou até nem era nascido, no caso do Joy Division, mas o que acontece é que essas bandas tiveram um peso muito grande e salvaram-me alguns dias e algumas horas. Pois claro, gosto de Nirvana e gosto de muitas coisas. Mas qual é claro. Assim a banda que tem mais a ver com a tua personalidade? Com o que tu te identificas? Em que podia, que realmente podia ser, imagina tu, um dia teu, não é? Uma banda que soasse àquele dia. Epá, eu acho que o Morrissey tem essa capacidade de escrever canções com as quais eu identifico-me bastante, uhum. sem dúvida. Se tivesse que eleger um, era ele. Nós, calhar, agora podíamos passar uma escolha do Henrique. Uma escolha minha, muito obrigado. Não é? Sim, porque tu trouxeste aqui as tuas questões de mestres da música portuguesa. Mestres da música portuguesa, é verdade. O que é que tu gostavas agora de passar? E gostarias de começar por eu estou assim, parece que estou assim com um ar muito angustiado. E essas pessoas devem dizer, mas este tipo está muito angustiado e está-se uma chatice e tem aqui muitas reflexões filosóficas. Eu também dói-me um bocado a garganta, não se nota muito, mas dói-me um bocado a garganta. E estou a tentar não forçar a boca. Apesar de te falar assim sempre muito, muito acelerado. Temos de ser umas boas afintarias e buscar chazinho e blá. Pois é. Olha, isso era muito bom. Vou tentar não forçar muito a voz, e embora fale sempre desta maneira acelerada, que é uma coisa que não tenho assim muito controle. Agora, podemos ouvir Glória, já que estava a falar das bandas pós-punk, se calhar isto foi aquilo que mais se aproximou do pós-punk e desse tipo de bandas, tipo, tem um som mais parecido, que foi o Sétima Legião, e a música é Glória, e eu gosto mesmo muito, muito desta música. Pronto, vamos ouvir. Nós vamos ouvir então. Escolha do Vilaça, Glória. Thank you. dia será não esquecer. Memória de tanto te ver sem razão, meu amor, com paixão sem morrer. Talvez ao luar possas ver um olhar te lembrar, fez nascer português. Foi outro grande mestre da música portuguesa, Pedro Abrunhosa. Isso também é um bocado questionável, não é? Com a música, talvez, fude. pronto, já que estamos a falar da temática, Henrique, esclarece-me só de uma coisa, tenho ouvido os teus programas. Qual é o significado da Matilde na tua vida, que é a Matilde? Pois, lá está, é o problema. Ela da... participou no. É o problema da exposição, não é? Sim, claro. Quando tu expões a tua vida, à partida, sabes que vais ter que levar com esse tipo de. E se aceitas também vir a um programa. Não é um programa assim com muita visibilidade, mas você, dentro da Esc CFM já tem. Deve ser dos programas com mais ouvintes. Eu ando a descobrir o universo da Esc CFM agora desde que eles falam, desde que cá o programa, desde por exemplo, pela Centro. Claro. Não conhecia a Esc CFM, mas. Mas devem ser vocês ou não? Por aí, o quê? Por aí. O quê? Eu acho com mais ouvintes? Não. Modéstia à parte. Sim, nós somos espetaculares, a Matilde, mas. Yeah. A Matilde foi uma pessoa assim muito, muito importante na minha vida. E, enfim, talvez as coisas não tenham corrido muito bem entre... Não tenham corrido bem, quer dizer, o que é que eu esperava que corresse bem, não sei. Qual é que era a minha ideia? Já eras pessimista nessa altura. Não, mas quer dizer, correr bem. Como é que seria correr bem? Eu estar com ela hoje ou... Pá, era essa a minha vontade, claro, mas não foi a vontade dela. Se calhar nunca foi a vontade dela estar comigo no... Estar comigo, o que parece um bocado estranho. Embora nunca, pronto, ela nunca teve a vontade de estar contigo? Não sei, não percebi muito bem. Ela se calhar teve vontade de estar comigo, mas sabes que nós, a comparação aqui é sempre muito importante. Ou seja, tu podes ser uma pessoa muito boa se estiveres rodeado de pessoas más à série. Ou seja, tu... Estás a perceber? Sim, a comparação é sempre importante. Ela teve vontade de estar comigo, não é? Mas a uma dada altura. A uma dada altura e se calhar as minhas aquilo que eu queria ou as minhas expectativas... Passaram à realidade. Foi um bocado isso. Mas pronto, a Matilde é importante e será sempre a pessoa mais importante da minha vida. No sentido em que me fez mudar a maneira de ver as coisas. Ou seja, a minha visão do mundo mudou muito. Graças à Matilde, mal ou bem. Como é que mudou? Por exemplo, o meu pessimismo, lá está. Nasce aí. Não nasce aí, mas acentuou-se com o meu relacionamento com a Matilde, sem dúvida. Sim. E como é que era o Henrique antes da Matilde? E agora depois? Não, Henrique, tu tens perceberes que com... Eu percebi que com ela tudo... É um bocado um choque quando tu percebes que não és... O maior desafio da minha vida era tentar manter a minha relação com a Matilde. Era o maior desafio da minha vida. Uhum. E teres falhado nisso é um choque muito grande e pá, a partir de agora mas também aí, eu já morri há muito. Mas quer dizer, mas se calhar também tens que pensar que o controle não estava só do teu lado, não é? Por isso era um desafio um bocado difícil. É preciso dois para fazer o barco andar, não é? Exato. E pensar só o tango. Mas a questão é... E para muita coisa, Rita. Mas eu já culpei muitas vezes eu acho que até há partes no programa, por exemplo, assim, em que eles... utilizam partes do meu discurso em que eu culpo a Matilde de alguma coisa, mas sinceramente e em consciência eu não posso culpá-la de nada, nada, nada. Ou seja, a culpa é toda minha. Eu não posso, não... Se tiver que culpar alguém, a partir de vocês, oi, o microfone, a partir de vocês dizem o melhor seria não culpares ninguém, só que precisas de atribuir aquela. Preciso de atribuir, é inevitável não atribuir uma responsabilidade, porque se as coisas correm mal e depois acaba por ser sempre esta consciência, é uma consciência de que eu falhei no momento decisivo, no momento mais importante da minha vida, ou seja, eu não consegui que a Matilde ficasse comigo. Eu nem devia estar a dizer o nome dela aqui, porque não devia estar a dizer o nome. Então, mas... eu não posso, é uma questão de respeito, não é? De estar a falar em nomes é um bocado desagradável. Eu posso falar em coisas que são íntimas, mas talvez estar a falar no nome dela já é uma coisa que é privada. Há uma diferença entre as duas coisas. Pronto, está certo. Bem. E para aligerar um bocado aqui o ambiente, pronto, que isto, conversas de desgostos amorosos. Não, mas as conversas, eu admito também que as conversas de desgostos amorosos têm um interesse para quem está a ouvir. Mas não foi neste caso porque eu não consegui articular sequer o discurso. É este o efeito que ela tem em ti. para aligerar então um bocado aqui o ambiente, vamos ao Monkey Business. E vamos ver o que é que há, o que é que há por hoje, não é? Gratuito na cidade de Lisboa. Vamos a isso. Monkey Business. No Monkey Business desta semana, vamos até à FNAC do Almada Fone, onde os Capitão Fausto, que estiveram recentemente no Vodafone Mesh Fest, vão atuar no dia 15, quinta-feira, às 10 da noite. No mesmo dia, à mesma hora, mas noutra FNAC, a do Vasta Gama, Sérgio Godinho dará um concerto de apresentação do seu mais recente álbum, Mútuo Consentimento. Mas como bons esquecianos que são, não podem faltar ao 17º aniversário da Esquestunis, dia 15 também, mas às 9, no auditório da Escola Superior de Comunicação Social. A Tuna promete e é festa garantida. O Monkey Business fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons concertos. Monkey Business. E foi o Monkey Business desta semana, aqui conduzido pela Rita. Com uma voz muito falhada de pessoa doente. Tu estás-me a levar para o nosso primeiro programa. Tu fizeste o nosso primeiro programa. Doente, é verdade. Também doente, não é? E o nível de qualidade enquanto locutora ficou o mesmo, portanto. É, que não. Mal, que mal. Tu sabes que isso não é verdade, porque nós já fomos ouvir o primeiro e o primeiro é assim uma coisa assustadora. Porque nós estávamos quase a ler, não foi? É um desastre. Mas pronto, normalmente é assim que acontece, os primeiros correm menos bem, mas pronto. Conta-nos lá, Henrique, como é que foi o teu começo? A minha primeira vez, não foi com a Matilde? Não, na rádio. Foi com a Matilde e não queres explorar mais... seria mais uma carga emocional. Não queres explorar mais a tua vida sentimental a esse ponto. Eu percebi que ficaste transtornado com a pergunta da há bocado. Não, foi uma pergunta que me transtornou um bocado. E não era essa a minha intenção, portanto, ainda bem que não fui com a Matilde, porque... Até porque antes da Matilde, eu tinha a ideia... Para mim só existia tesão, mais nada. Pois que a Matilde só passou a existir uma ideia fantasiosa de amor. E agora não existe absolutamente nada. Nem platónico. Agora não existe, quer dizer, hoje em dia o bocado platónico é uma ideia de que o passado pode voltar. Tudo pode voltar. Vives no passado neste momento. Não vivo no passado. Se há algum lado platónico é esse. Uhum. É a ideia de que o passado pode repetir-se. É uma ilusão que eu... Obviamente, não, mas nem é uma ilusão que eu alimento. Quer dizer, às vezes passa-me para a cabeça, claro. Será que é? Mas não é uma ilusão que eu alimento. E pronto. Mas estavas aqui, ias fazer uma pergunta antes de eu sabotei um bocadinho a... Quando nós estávamos a falar em primeira vez. Queria saber da tua primeira vez, mas na rádio. Na rádio, exato. Claro. Na rádio. Olha, foi. Eu queixo muito o meu emprego na rádio e tal. A verdade é que eu não consigo viver sem a rádio. E aconteceu. Eu tenho de admitir que foi uma sorte tremenda. Trabalhares na rádio? Ter a oportunidade de trabalhar na rádio foi uma. Foi uma sorte tremenda. Foi o que aconteceu. Eu era 19, tinha 19 anos e fomos tinha 19 anos, 18. E fomos almoçar fomos almoçar, que previsto. Fomos jantar a um centro comercial. E depois eu fui à casa de banho. Eu não conhecia muito bem o centro comercial. E fui à casa de banho. E perdi-me do meu grupo de amigos. Não sabia onde é que eles estavam e o que é que eu fiz. Sabem quando os miúdos perdem no continente e disse que podem ir lá a senhora e ele dizer assim, este menino está perdido, não sei o quê, é tipo aquela coisa do... é o mesmo microfone em que sim, se diz sim. Sandra não sei o quê, à caixa central. Sim. E eu fui lá dizer que me tinha perdido do coisa. Entretanto, estava o diretor da Rádio Paraíso Sonoro, estava na caixa e ouviu a minha voz a dizer que estavas perdido? Que estava perdido com 18 anos. E gostou do... E foi ter à Caixa Central e disse, é para ter uma excelente voz para a rádio. E depois eu ajudei com os sacos de compras, ajudei até ao carro e fomos conversando e foi isto mais ou menos. E depois entraste no carro dele? Não entrei no carro dele. Ofereceu-me um filipino. O Filipe ainda não existia dos brancos na altura, com chocolate branco, mas eu comi com chocolate preto. preto ou de leite? Encontrei-os, e depois eles não ouviram aquilo porque eles estavam no restaurante, na zona dos restaurantes, e eu fui fazer fui pedir ajuda, no fundo, ou pedir que alguém... tentar que eles me encontrem, que me ouvissem. Eu fui fazer aquilo para o continente porque não sabia como fazer de outra forma. Mas depois acabei por encontrá-los no parque de estacionamento. E depois, eu, no outro dia, fui à rádio por isso, na hora e tive essa oportunidade de. Porque nessa altura tinha deixado a escola e tudo. Estava a tentar encontrar emprego. Decidiste não estudar mais? Sim, a coisa não correu muito bem. Eu nunca tive assim grande vontade de estudar, talvez. Não me arrependo, não me arrependo muito. Quer dizer, arrependo, mas também qual era o curso que eu ia seguir, ou qual é que nunca tive aquela. Nunca quis ser médico, nunca quis ser advogado, nunca quis ser. E na tua altura isso. Quis ser escritor, mas. Existiam cursos para a rádio? Que é coisa que ainda não existe, é curso para escritor, mas também nunca tive o talento nem. Cursos para a rádio. É pá, havia. Não sei, havia coisas do Senjor, acho eu já. Mas nunca tive assim, nunca tive formação. Foi preciso aquele anúncio de Caixa Supermercado para mudar a tua vida? Foi o anúncio da Caixa Supermercado. Ainda bem que perdeste então. Ainda bem que me perdi. Encontraste noutra coisa. Há males que vêm por bem, não é? Foi o único momento da minha vida em que agradeci estar perdido. Porque de resto é complicado estar perdido. Porque não ter assim nada. Lá está a questão de Deus, se calhar. Se acreditasse ainda estava menos perdido. Pois, se calhar, talvez. Bem, nós vamos passar mais uma musiquinha, não é verdade? Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos passar mais uma escolha aqui do Henrique, se calhar. Conta-nos lá, que músicas é que tu nos trouxeste? Olha. E qual é? Pronto, a seguinte. Agora vou passar sempre aqui. Estou aqui a influenciar. Pode ser Sam daqui, sabes que eu gosto bastante de. Sabes qual é que é a identificação em relação ao hip hop? O meu gosto por hip hop. Eu testava hip hop. Comecei a gostar de hip hop aí a partir dos 22 anos, porque antes não gostava nada de hip hop. Nada, não conhecias bem. Não, até tentava outras coisas mais à partida, mais. Dentro do hip hop? Que dentro do hip hop conseguem conquistar mais ouvintes de outras. Ah, sim. Tipo Beastie Boys e. Sim. Mas nem isso. Mas depois eu vou ler um clique, não sei como, e comecei a me identificar pelo lado urbano do. Eu não tenho nada a ver com as pessoas que fazem hip hop, mas que há a partir com elas a vivência na cidade, estás sim, a perceber? E algumas inquietações que eles têm. Não é um meio. Não é um efeito espelho, não é em espelho. Sim. Não olho para aquelas canções e vejo-me a mim, mas acabo por ver ali uma identificação em certos aspectos. E acho que o hip hop é muito, muito rico. E aqui, em relação, já que falamos em mestres da música portuguesa, sim, talvez o Sam da Kid seja o mais aquela figura maior. Eu queria passar a Sofia porque fala sobre a inconsciência dos jovens, e eu sei o que é a inconsciência dos jovens porque fui pai aos 16 anos. Isso é muito cedo. E aquela música fala do... Exatamente isso. Desse, mas é muito grande. E, portanto, como as pessoas não gostam muito de hip-hop, isso talvez aqui os nossos ouvintes gostam de certeza de hip-hop, porque nós passamos muito hip-hop. Eu espero que sim. Tem que gostar. Não é? Não percebe. Eu não percebes. É a música do Sam da Kid em que ele se calhar... Diz às pessoas, não percebes o hip-hop, também não critiques, é um bocado. Sim, eu acho que também está um bocado aí. Foi das grandes. As pessoas não podem gostar de uma coisa que não conhecem, acho eu. Pelo menos é uma boa mensagem, vá. E é o primeiro hit. E também é uma coisa de perceber, eu acho que acho que o Sam da Kid aqui pega na questão essencial. É que é, não percebes o hip-hop, acho que é uma excelente expressão, não percebes o hip-hop. E pronto, é isso, vamos passar, é isso, não é? É isso que eu às vezes digo também, não percebes o Vilaça. Já disse isso a muitas pessoas, não percebes o Vilaça. Mas também é um argumento um bocado estúpido. Mas, de qualquer forma, não percebes. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yeah. Yeah.

para adorar. Foi mais um dia e tu nada viveste. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde. Mesmo de quem diz que quer trabalhar, eu sei que tu andas a procurar esse lugar que é certo bem contigo. Do que aparece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. Isto é o normal, isto ainda não tinha acontecido. E foi É para Amanhã, do António Variações. Isso é mesmo o mestre do... Epá. Estás o mestre perto, dos mestres. Muita proximidade. Peço desculpa, senhores. O António Variações, por acaso, das melhores coisas sempre da música portuguesa. É, não é? O que é que se passa? Nada. Mas sim, eu gosto muito desta música. Ia dizer, não é para amanhã, quanto muito é para a semana, mas infelizmente nós já estamos a chegar sim, ao fim, não é? Nós estamos mesmo não é na reta amanhã, final. E é para a semana, mas ainda vamos passar mais uma musiquinha. Sim, para acabar. Nesta lista falta, acima de tudo, um mestre, que é o mestre. Que sim. É o mestre. Pronto, acabamos por eles, é um mestre. Tu há bocado perguntaste-me, e sim. Quer dizer, tenho de dizer que aprendi a gostar de, e vim a gostar deste mestre, mas gosto porque ele nas letras, ele fala direto, e pronto, já discuti isto várias vezes com o amigo João Lambalho, porque ele é um grande fã deste mundo, do Jorge Palma, e ele tem razão no que diz, tipo, ele fala para ti, e tu identificas-te. Sim, chega às pessoas, não é? Quase com 100% das letras que ele escreve. Sim. Tens que ouvir o novo álbum, está muito giro. Também. Ainda não ouvi. Eu fui ver lá a FNAC e estava. Foi muito bom. Foi muito fixe. Dizem. Henrique, já ouviste o. Fala para ti. Não, não sabes porquê? Porque eu quando músicos como o Jorge Palma editam discos, eu tenho aquela coisa de. Porque eu acho que a carreira já é tudo tão. Tem coisas muito boas, estás a perceber? Eu acho que. A partir de certa altura começam a surgir coisas menores na carreira dele. E este disco que eu adivinho que seja. Estar a dizer isto não é muito honesto, porque ainda não ouvi o disco. Mas eu adivinho que seja uma coisa menor. Não, mas do que atenção. Que depois ele fica assim um bocado desiludido. Eu percebo o que estás a dizer, porque ele atingiu a genialidade, vá. E sim, a partir sim, de agora. Sim. É um bocado difícil continuar sempre nesse patamar, não é? Mas há músicas que continuam a ser igualmente. Eu acho uma estupidez aquelas pessoas que criticam assim. Ele devia parar. Não, isso eu também acho que não. Não, mas também não. Porque continua a ser melhor que a maior parte, não é? Simplesmente, se calhar, em comparação com ele próprio, pois, não consegue sim, sim. Às vezes ter músicas pronto, que já foram feitas há muito tempo. Os Polo Norte, claro que o Jorge Palma é sempre. É sempre melhor que os Polo Norte. Sim. Só que ouvir a porcaria dos Polo Norte uma porcaria maior ou uma porcaria menor, é sempre uma porcaria. Pois. E ouvir uma canção média do Jorge Palma já me custasse um bocadinho mais. Sim, estou a perceber o que estás a dizer. Sim. Rita, como é que é? Nós temos que acabar mesmo, não é? Eu sei, temos mesmo. Qual é a música? Já agora, qual é a música que vão escolher do Jorge Palma? Do Jorge Palma, portanto, para acabarmos aqui em grande, estava a pensar que podíamos passar a Sol. Sim, pode ser. Só do... Eu gosto de muitas, por isso. Do Jorge Palma, porque é só que o Henrique faz as notas. Sim. Isto é só. Da Rádio Paraíso Sonoro, e como este programa o teve como convidado e foi sobre os mestres. Deixa-me rir. Música portuguesa. Acho que é tipo a cereja no topo do bolo, mas sim. Tu nunca lambeste uma lágrima, desconheces os cambiantes do seu sabor. Sim. Diz o Jorge Palma, e eu mando-lhe para o caralho, porque eu sei qual, sei qual é que é o sabor de uma lágrima. Pronto. Bem, nós queremos agradecer aqui ao Henrique por ter estado connosco. Não, queremos agradecer também às meninas do SFM. As meninas vieram aqui a tirar fotografias. É verdade. Do SFM Meet and Greet, que elas vieram cá tirar fotos e tiveram aqui o programa todo, coitadas. Uhum. A Sara teve aqui o programa. Não, estou a brincar. Tiveram aqui o programa todo e tiveram a acompanhar-nos e vão ter fotos muito giras para meter. No Facebook. Mas mais giras mais vossas. Ah, né? Por favor. Sim, por favor, cuidado com essas fotografias. Eu não costumo ter no meu estúdio da Rádio Paris Sonora assim uma companhia tão bonita, que deve calcular. Ah, porque também. Obrigada. Também. Mas pois o Henrique, pronto, não é muito fotogénico e pediu para não ser fotografado. Incomoda. Dizem aquelas tretas, dizem, a fotografia tira-te um bocado da alma. Claro que eu não acredito nessas tretas. Mas só para prevenir. Mas não gostas. Sim, porque como a minha alma já está um bocado gasta, não é? Com o tempo, já é aquelas camisolas assim já um bocado gastas e têm borbotos. Era isso que eu ia dizer. A minha alma tem borbotos e portanto. É bonito que dizer isso. A minha alma está gasta e tem borbotos. Acho que sim. Que é uma ótima maneira de acabarmos e só falta mesmo. Bem, nós para a semana estamos cá. É assim, nós estamos de férias, mas nós estamos cá, não é? É só para as pessoas não pensarem que vamos pôr repetições. Não, nós vimos cá terças-feiras. As próximas duas terças-feiras. Às 9 da noite. Sim. Desta vez. Desta vez, como todas as outras. Exatamente. E vai ser um programa dedicado ao Natal, mas não vai ser um programa de Natal secante. Com músicas, as vossas sugestões. Com músicas dessas. Vamos redefinir o Natal aqui na SFM. Acho que era uma boa ideia. É verdade. Vamos redefinir o Natal e saber o que é que hoje, torna o Natal especial para cada um. Hoje acho que eles no Preso na Placenta pegam em algumas observações que eu fiz quando era estas épocas, ou seja, ao longo dos anos eu fui fazendo algumas observações sobre os meus natais e acho que pegam nisso. E hoje o programa, porque é da meia-noite à meia-noite e meia, acho que vão ouvir um bocadinho mais de mim ou dos meus natais, o que é uma grande chatice. E peço desculpa não ter sido assim um grande convidado, mas eu avisei. Foi, nós adorámos ter-te cá, Henrique, e agradecemos muito. Eu agradeço também o convite, Rita. E temos de fazer publicidade. Sim, é verdade. Como já sabem, tem o Preso na Placenta à meia-noite, à meia-noite e meia. Agora já a seguir vem o Pod da Cat, trazer a seleção de músicas da Catarina Nunes. Eu até dizia para as pessoas ouvirem a Rádio Paris Sonor da meia-noite às 5 da madrugada, mas é melhor não, para eu estar mais à vontade. Pronto, não vale a pena. Mais à vontade, não ouçam. É melhor ninguém ouvir, não é? Ok. Pronto, já sabem, este programa sai em podcast, repete sextas às 4 da tarde e domingos às 10 da noite. Exato, muito bem. Tudo na cabeça. E nós vamos fechar em grande com Jorge Palma. Só, até para a semana. Sei que nenhuma vai.